Da cidade, a sombra do hype, via das luzes. Xingado Neymar, meu Nike, sem papo de otário. Na surdinha, driblando o diabo em seus passos. Tem swag no seu movimento, na festa do tempo. Um boteco no centro, madrugada em claro. Me leva pra cá, dançando com o farol dos carros que invadem seu quarto. Minha silhueta nos seus quadros, te olhando por baixo. As ruas em maré revolta de barulho branco. Inundam tudo em volta do seu prazer. Gritando. Um trago, eu te fotografo e me salvo. No espelho dos seus olhos, a vida no auge, numa noite de quarta, uma manhã de quinta. Sua roupa de trabalho é moda em Paris. Pergunta que tal e diz: achei chique. Achei certinho. Pensa que eu sou copo meio vazio. Menos quando a taça transborda. Hoje eu tô dose de saque. Me vira na boca. Eu tô te fazendo bem mesmo. Eu pintei seu estilo. Agora cê anda chique e ainda é cria. Postura fina de bandido. A gente tá fudendo bem mesmo. Cê combina comigo. Então seja minha dose de saque. Me vira na boca. Me molha. Fode.